Portal do Arrocha. Existe o Black ao vivo. Chama Juninho, que é sucesso. Arrocha. Aconteceu, mulher, foi enganada, senti o gosto. Aí lembrou de mim, quer voltar de novo. Não vem, não tem volta, não. Quando chora se humilha. Chorar, se humilhar, morrer de me ligar. Eu não.